Não é à toa que a Colmeia é líder em audiência, esporte, religião e entretenimento. A Colmeia se faz presente na vida das pessoas. Esta é a Rádio Colmeia. ZYJ 363, 1170 kHz AM, 5.000 watts de potência. Estúdio principal, localizado na Rua São Vicente, número 83, Alto da Glória, Mandaguaçu, Paraná. Estúdio auxiliar, Rua Nel Alves Martins, 2854, Sala 4, Centro de Maringá. Emissora da Arquidiocese de Maringá, Rádio Colmeia, a rádio que leva você a Jesus. Quem anuncia com a gente vende mais, porque o retorno é bem melhor, porque todo mundo ouve. Quem anuncia com a gente aparece, cresce e acontece, chega em todo lugar. Credibilidade que gera resultado, o tempo todo, tá todo mundo ligado. Valorize sua marca com a gente, quem está na Rádio Colmeia, está bem melhor, está chegando na frente. Rádio Colmeia, retorno garantido, quem anuncia vende. Rádio Colmeia, audiência comprovada. Rádio Colmeia, respeito pelo ouvinte, resultado para o anunciante. Rádio Colmeia, todo mundo tá ligado, todo mundo ouve, anuncie com a gente. Rádio Colmeia, Rádio Colmeia. No dia 1º de março de 1999, a Arquidiocese de Maringá, através de Dom Murilo Krieger, adquiriu a Rádio Colmeia. Na simplicidade de suas instalações e com equipamentos ultrapassados, a emissora precisava passar por inúmeras mudanças. Foi então que nasceu a Fundação Cultural Nossa Senhora da Glória de Maringá, para levantar recursos para a manutenção da emissora. Com o esforço de dezenas de amigos, paróquias e entidades, a rádio conseguiu dar os primeiros passos, mas a caminhada estava apenas começando. Em 2003, mudamos para um outro endereço, mas as necessidades ainda eram grandes. O espaço para atender os nossos ouvintes era pequeno e a rádio trabalhava com os recursos limitados. Com a colaboração do povo de Deus e com uma equipe comprometida com a missão, novos desafios foram surgindo. Era preciso abraçar com todo amor este trabalho. A Rádio Colmeia está há 10 anos no ar, com uma programação comprometida com a boa notícia. Hoje, contamos com uma sede própria, localizada na cidade de Mandaguaçu. Uma obra de mais de 500 metros quadrados. Dois estúdios, salas de produção, auditório, vários departamentos e uma capela. Todos os espaços equipados com os mais modernos aparelhos da radiodifusão, com mesa digital, link digital e equipamentos de última geração, é considerada uma das emissoras mais bem equipadas do estado do Paraná. Com 5.000 watts de potência e 24 horas no ar, é, segundo pesquisas, a emissora que ao longo de 2008 mais cresceu em audiência. Estamos implantando um novo estúdio no centro de Maringá. E assim, também nos preparamos para um aumento de potência e para a digitalização do rádio. A Rádio Colmeia é afiliada à RCR, Rede Católica de Rádio. Uma rede com mais de 350 emissoras em todo o Brasil. E a sua programação está disponível também através da internet, pelo site www.colmeia1170m.com. A emissora prepara dar novos passos e acredita que o caminho está apenas começando. Os desafios do mundo da comunicação são muitos, mas como emissora da igreja, acreditamos que é possível vencer. Com o apoio de todos, vamos a cada dia melhorar a nossa programação e oferecer um serviço de comunicação com qualidade e credibilidade para todas as pessoas de boa vontade. Rádio Colmeia, a emissora da Arquidiocese de Maringá. a rádio que leva você a Jesus. Todos os dias quando me levanto, me faço comunicação. Às vezes rezo pra pedir perdão, quero ser um comunicador.